Cheiro 68, capítulo 38. O tempo do sonho. Roger fora cantar no casamento do sobrinho de Joel McLeod, conforme combinado durante a assembleia, e voltou para casa com uma nova recompensa que estava ansioso por colocar no papel antes que lhe escapasse. Deixou as botas enlameadas na cozinha, aceitou uma caneca de chá e uma tarte de passas da senhora Bug e foi diretamente para o escritório. Jamie estava lá a escrever cartas. Ergueu os olhos com um murmúrio distraído de saudação, mas regressou à sua redação com uma ligeira ruga entre as pesadas sobrancelhas à medida que desenhava as letras, a mão desconfortável e desajeitada na pena de escrever. Havia uma pequena estante de livros, com três prateleiras, no gabinete de Jamie, que abrigava toda a biblioteca de Fraser Reeds. As obras sérias ocupavam a prateleira superior. Um volume de poesia em latim, comentários de César, meditações de Marco Aurélio, algumas outras obras clássicas, História Natural da Carolina do Norte, do Dr. Brickell, emprestado pelo governador e nunca devolvido, e um livro didático de matemática muito usado com Ian Murray, o mais jovem, escrito na guarda com uma caligrafia titubeante. A prateleira do meio era dedicada à leitura mais leve. Uma pequena coleção de romances, ligeiramente estragada de tanto uso, que incluía Robinson Crusoe, Tom Jones, uma coleção de 7 pequenos volumes encadernados a couro, Roderick Random, em 4 volumes, e o monstruoso Pamela, de Sir Henry Richardson, em 2 gigantescos volumes encadernados. O primeiro com múltiplos marcadores, desde uma folha de ácer seca e quebradiça a um mata-borrão dobrado, indicando até onde os vários leitores tinham lido antes de desistirem, temporária ou definitivamente. Um exemplar de Dom Quixote em espanhol, em mau estado, mas muito menos usado, já que só Jamie sabia ler em espanhol. A prateleira inferior abrigava um exemplar do dicionário do Dr. Samuel Johnson, os livros de contabilidade de Jamie, vários cadernos de desenho de Brianna e o diário fino, encadernado em tecido rústico, no qual Roger registava as letras de canções que tocava e poemas aprendidos em quilides e à volta de fogueiras. Ele sentou-se num banco do outro lado da mesa que Jamie usava como secretária e cortou uma nova pena para a tarefa com muito cuidado. Queria que estes registros ficassem legíveis. Não sabia ao certo qual seria a utilidade desta coleção, mas fora impregnado do valor instintivo que um estudioso dá à palavra escrita. Talvez fosse apenas para seu belo prazer e utilização, mas gostava da sensação de que pudesse estar também a deixar algo para a posteridade. Esforçava-se tanto para registar com clareza e precisão como para documentar as circunstâncias em que adquirira cada canção. O gabinete estava tranquilo, com apenas um ou outro suspiro de Jamie quando parava para esfregar as articulações da sua mão magoada. Após algum tempo, o Sr. Bug veio até à porta e, depois de uma breve conversa, Jamie guardou a pena e saiu com o feitor. Roger fez um rápido cumprimento com a cabeça quando ambos se despediram dele, a mente ocupada com o esforço de se lembrar e registar. Quando terminou, 15 minutos depois, a sua mente estava agradavelmente vazia e ele endireitou-se, alongando-se, para se ver livre da dor nos ombros. Esperou alguns momentos para que a tinta secasse completamente antes de guardar o diário. E enquanto esperava, foi pegar num dos cadernos de desenho de Brianna da prateleira inferior. Bri não se importava que ele os observasse. Dissera-lhe que podia vê-los sempre que quisesse. Usualmente, Brianna mostrava-lhe apenas um ou outro desenho, aqueles que mais a satisfaziam, ou que fizera especialmente para ele. Folheou o caderno com a sensação de curiosidade e respeito que acompanha o ato de bisbilhotar o mistério, à procura de pequenos vislumbres da mente de Brianna. Havia vários esboços de retratos do bebê neste caderno, um estudo em círculos. Ele reteve-se num pequeno esboço, surpreendido pela lembrança. Era um desenho de Jamie a dormir, de costas, o seu corpinho robusto, enrodilhado como uma vírgula. Adso, o gato, estava enroscado a seu lado, exatamente da mesma maneira. O queixo apoiado no pezinho gorducho de Jamie. Os olhos como duas fendas de beatitude comatosa. Lembrava-se deste. Ela desenhava Jamie muitas vezes. Na realidade, quase todos os dias, mas raramente de rosto inteiro. Os bebés não têm rostos, dissera-lhe ela, franzindo a testa ao seu rebento que mastigava diligentemente a tira de couro do chifre de pólvora de Jamie. Ai, não? E então o que é isso na parte da frente da cabeça? Ele deitara-se completamente no chão com o bebé e o gato a rir-se para ela, o que tornava mais fácil para ela olhá-lo de cima com um ar superior. Quer dizer, em rigor, é claro que tem rostos, mas são muito parecidos uns com os outros. Sábio é o pai que conhece o seu próprio filho, brincou ele, arrependendo-se imediatamente ao ver a sombra que escureceu os olhos de Brie. Passou, rápida como uma nuvem de verão, mas, no entanto, esteve lá. Bem, não do ponto de vista do artista. Ela passou a lâmina do seu canivete, inclinada pela extremidade do pau de carvão, afiando a ponta. Eles não têm ossos que se possam ver, quero dizer, e são os ossos que usas para moldar um rosto. Sem ossos, não há muita diferença. Ossos ou não, ela possuía um talento notável para captar as subtilezas das expressões. Sorriu ao ver um dos desenhos. O rosto de Jamie exibia a expressão distante e inequívoca de alguém extremamente concentrado na produção de uma fralda realmente terrível. Além dos desenhos de Jamie, havia várias folhas com o que pareciam ser rascunhos de engenharia. Considerando-os de pouco interesse, inclinou-se e voltou a pôr o caderno na estante, retirando o outro. Percebeu imediatamente que não se tratava de outro caderno de desenhos. As páginas estavam densamente preenchidas com a caligrafia metódica inclinada de Brianna. Ele folheou as páginas com curiosidade. Não era realmente um diário, mas parecia ser uma espécie de registro de sonhos. Ontem à noite sonhei que rapava as pernas. Roger sorriu diante da inconsequência. Mas uma visão das pernas de Brianna, longas e luzidias, fê-lo continuar a ler. Eu estava a utilizar a lâmina de barbear e o creme do papá, e a pensar que ele iria queixar-se quando descobrisse. Mas não estava preocupada. O creme de barbear vinha numa lata branca com letras vermelhas e lia-se Old Spice no rótulo. Não sei se havia um creme de barbear assim, mas esse era o cheiro que o meu pai tinha sempre. Aftershave Old Spice e fumo de cigarro. Ele não fumava, mas as pessoas com quem ele trabalhava fumavam. E os casacos dele cheiravam sempre como o ar da sala de estar, depois de uma festa. Roger inspirou parcialmente, consciente dos aromas guardados na sua lembrança, de bolos quentes e chá, óleo para móveis e amónia. Nenhum cigarro nas reuniões realizadas na residência da paróquia. E, no entanto, os casacos do pai dele também cheiravam a fumo de cigarro. Uma vez, Gail disse-me que saíra com Chris e não tivera tempo de rapar as pernas, e ela passou a noite inteira a tentar impedi-lo de lhe tocar nos joelhos, com medo de que ele sentisse os pelos eriçados. Depois disso, eu nunca mais rapei as pernas sem me lembrar disto. E então corria os dedos pela minha coxa para ver se sentia alguma coisa ou se podia parar de rapar à altura dos joelhos. Os pelos nas coxas de Brianna eram tão finos que mal se sentiam e só eram visíveis quando ela se erguia, nua, sobre ele, com o sol por trás, dourando-lhe o corpo, brilhando através daquela delicada auréola de segredos. A ideia de que ninguém jamais veria isso a não ser ele deu-lhe um pequeno calor de satisfação, como um avarento contando cada fio de cabelo de ouro e cobre, apreciando a sua fortuna secreta, sem nenhum temor de ser roubado. Virou a página, sentindo-se terrivelmente culpado com aquela intrusão, mas irresistivelmente atraído pelo desejo de penetrar na intimidade dos sonhos dela, conhecer as imagens que preenchiam a sua mente adormecida. As entradas não estavam datadas, mas cada uma começava com as mesmas palavras. Ontem à noite sonhei. Ontem à noite sonhei que estava a chover. Não era de admirar, uma vez que estava de facto a chover, como acontecia há 2 dias. Quando saí para ir à latrina hoje de manhã, tive de saltar uma enorme poça junto à porta e enterrei-me até aos tornozelos, junto às amoras silvestres. Nós fomos para a cama ontem à noite, com a chuva a martelar fortemente no telhado. Foi tão bom enroscar-me no Roger e ficarmos quentinhos na nossa cama após um dia chuvoso e frio. Pingos de chuva caíam pela chaminé e sibilavam no fogo da lareira. Ficámos a contar um ao outro histórias da nossa juventude. Talvez o sonho tenha vindo daí, de pensar no passado. Não havia muita coisa no sonho. Eu estava apenas a uma janela em Boston, a ver os carros a passar, atropelando grandes poças de água com as rodas e a ouvir o barulho dos pneus nas ruas molhadas. Acordei ainda a ouvir esse som. Estava tão vívido na minha mente que, de facto, encaminhei-me até à janela e olhei para fora, de certa forma à espera de ver uma rua movimentada, cheia de carros a apressarem-se pela chuva. Foi um choque ver espruces, castanheiros, mato e trepadeiras e não ouvir nada, além das suaves batidas dos pingos da chuva nas folhas de bardana. Tudo era de um verde tão vívido, tão luxuriante e excessivo, que parecia uma selva ou um outro planeta, um lugar onde eu nunca estivera, onde não reconhecia nada, embora, na verdade, eu o visse todos os dias. Durante todo o dia ouvi o barulho de pneus na chuva, algures atrás de mim. Sentindo-se culpado, mas fascinado, Roger virou para a página seguinte. Ontem à noite sonhei que estava a conduzir o meu carro. Era o meu Mustang azul e eu estava a conduzir com bastante velocidade por uma estrada sinuosa, atravessando as montanhas. Estas montanhas. Nunca tinha conduzido por estas montanhas, embora tenha atravessado as florestas montanhosas no norte do estado de Nova York. Mas definitivamente era aqui. Eu sabia que era o Ridge, que foi muito real. Ainda consigo sentir o cabelo a ser açoitado pelo vento, o volante nas minhas mãos, a vibração do motor e o ruído dos pneus no asfalto. Mas essa sensação, assim como o carro, é impossível. Não pode acontecer agora em nenhum lugar, exceto na minha mente. E, no entanto, lá está ela, embutida nas células da minha memória, tão real como a latrina lá fora, esperando para ser chamada de volta à vida no estalar de uma sinapse. Essa é outra coisa estranha. Ninguém sabe o que é uma sinapse, exceto eu, a mamã e o Roger. Que sensação estranha! Como se nós os três partilhássemos todo o tipo de segredos. De qualquer modo, essa parte em particular, conduzir um automóvel, pode ser atribuída a uma lembrança conhecida. Mas o que dizer dos sonhos, igualmente vívidos, igualmente reais, com coisas que o meu ser em vigília não conhece? Seriam alguns sonhos a lembrança de coisas que ainda não aconteceram? Ontem à noite sonhei que fazia amor com Roger. Ele estava prestes a fechar o caderno, experimentando uma sensação de culpa pela intrusão. A culpa continuava lá, sem dúvida, mas totalmente insuficiente para sobrepujar a sua curiosidade. Olhou para a porta, mas a casa estava silenciosa. As mulheres moviam-se pela cozinha, mas não havia ninguém perto do gabinete. Ontem à noite sonhei que fazia amor com Roger. Foi maravilhoso. Pela primeira vez eu não estava a pensar. Não estava a observar à distância, como sempre faço. Na verdade, não tive nem consciência de mim mesma durante um longo tempo. Havia apenas aquela coisa selvagem, excitante, e eu era parte dela, e o Roger também. Mas não havia ele ou eu, apenas nós. O engraçado é que era o Roger. Mas eu não pensava nele dessa forma, não pelo nome, não por esse nome. Era como se ele tivesse outro nome, um nome real, secreto. Mas eu sabia qual era. Sempre achei que toda a gente tem esse tipo de nome. Um nome que não é uma palavra. Eu sei quem eu sou. E seja quem for, o nome dela não é Briana. Sou eu, apenas isso. Eu serve muito bem como um substantivo para o que quer dizer. Mas como se escreve o nome secreto de outra pessoa? Mas eu sabia o verdadeiro nome do Roger. E parecia ser por isso que estava a correr tudo bem. E estava realmente a correr bem. Eu não pensava nisso nem me preocupava com isso. E só no fim pensei, está a acontecer. E então realmente aconteceu. E tudo se dissolveu, estremeceu e vibrou. Aqui ela tinha riscado o resto da linha com uma pequena anotação à margem que dizia: bom, nenhum dos livros que já li conseguiu descrever isto também. Apesar de fascinado e chocado, Roger riu alto. Depois abafou o riso, olhando à volta para ver se ainda estava sozinho. Havia barulho na cozinha, mas nenhum som de passos no corredor. E os seus olhos voltaram à página como limalhas atraídas por um ímã. Eu tinha os olhos fechados, isto é, no sonho. E estava ali deitada com pequenos choques elétricos ainda a percorrerem-me o corpo. Então abri os olhos e era Stephen Bonnet que estava dentro de mim. O choque foi tão grande que acordei. Parecia que estivera a gritar. A minha garganta estava áspera e dorida, mas não era possível, porque o Roger e o bebê estavam profundamente adormecidos. Eu estava quente, tão quente que suava, mas estava com frio também, e o meu coração batia-me no peito. Passou algum tempo até conseguir acalmar-me o suficiente para voltar a dormir. Todos os pássaros cantavam. Foi isso que finalmente me levou a adormecer outra vez. Os pássaros. O pá e o meu papá, Frank, também, por falar nisso. Disse-me que os gaios e as gralhas dão gritos de alarme, mas que os pássaros canoros param de cantar quando alguém se aproxima. Então, quando se estiver numa floresta, deve-se prestar atenção a isto. Com tanta cantoria nas árvores junto à casa, eu sabia que estava em segurança. Não estava lá ninguém. Havia um pequeno espaço em branco ao pé da página. Ele virou-a, sentindo as palmas das mãos suadas e o coração a pulsar com força nos seus ouvidos. O relato continuava no cimo da página. Antes, a escrita era fluida, quase apressada, as letras achatadas à medida que corriam pelo papel. Aqui, tinham sido desenhadas com mais cuidado, redondas e eretas, como se o primeiro choque da experiência tivesse passado e ela tivesse regressado, com teimosa cautela, para pensar melhor no assunto. Tentei esquecer o sonho, mas não funcionou. Continuava a voltar à minha mente, de modo que finalmente saí sozinha para ir trabalhar no telheiro de ervas. A mamã fica com o Jamie quando estou lá, porque ele mexe em tudo. Por isso eu sabia que podia ficar sozinha. Assim, sentei-me no meio de todos aqueles ramalhetes pendurados, fechei os olhos e tentei lembrar-me de cada pormenor do sonho. Pensar nas diferentes partes. Está tudo bem ou isto é só um sonho? Porque o Stephen Bonnet assustou-me e eu sentia-me mal quando pensava no final. Mas agora queria lembrar-me como eu me sentira e como eu fizera, para que talvez eu possa fazer isso outra vez com o Roger. Mas continuo com a sensação de que não consigo, a menos que consiga lembrar-me do nome secreto de Roger. Aqui o relato terminava. Os sonhos continuavam na página seguinte, mas Roger não leu mais. Fechou o caderno cuidadosamente e enfiou-o no lugar, atrás dos outros, na prateleira. Levantou-se e ficou a olhar pela janela, durante algum tempo, inconscientemente, a esfregar as palmas das mãos suadas nas costuras das calças.